cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. 8 anos. São, de facto, 8 anos que na próxima semana o cá se fazem, cá se tocam tem, todas as semanas e ininterruptamente, uma banda em destaque, um autor. Sendo certo que, pelo meio, fizemos aqui alguns destaques mais, semanas inclusive em que tivemos um por dia, e recordo-me que isso fizemos somente no final do ano passado, início deste ano, em que destacámos música tradicional portuguesa de várias vertentes ao longo dessa semana. Pois bem, hoje temos uma estreia, e é uma estreia também com um disco de estreia. É a primeira vez que falamos com Ana Miró, sendo certo que, para aqueles que já acompanham a nossa emissão, poderíamos ter falado nela enquanto sequinho. Pois bem, é um disco estreia, chama-se Penélope, e que estamos aqui, curiosamente, a divulgar em antecipação, uma vez que ele vai estar sob a venda na próxima segunda-feira. Espero, com isto, aguçar-vos o apetite para a conversa que se vai seguir e que, enfim, tem que ser esse telefone, até porque estamos a falar para Lisboa, não obstante Ana Miró não ter raízes em Lisboa. O que julgo saber é a alentejana. Sim. Ora, antes de mais, bem-vindo aqui ao Oliveira Hospital. Portanto, estamos a falar do alto da Serra da Estrela, olhar para baixo, para Lisboa, não é? Sim. E então para uma Eborense, é assim? Exatamente, é isso mesmo. E está por Lisboa por vicissitudes de quem quer estar na música tem que estar em Lisboa ou são outras circunstâncias? Também. Mas vim para Lisboa porque vim terminar o curso universitário. O ficar tem muito a ver com música. Acha que eu tenho que fazer esta pergunta assim. Se tivesse ficado por Évora, e temos aqui bons exemplos, eu recordo-me dos seus conterrâneos, ou um deles pelo menos, e refiro-me aos Virgem Suta. Ah não, eles são de Beja, são de Beja. Mas creio que já falámos com uma banda também de Évora. Mas, sim, provavelmente. Em 8 anos de emissões, todas as semanas é provável. Mas daqui a pouco mais me lembro. Mas pronto. É um bocadinho mais... Enfim, mas são quase conterrâneos, digamos assim. Mas vamos a uma estrada aqui da zona. E eles têm por lá a Adega do Sossego, não é? Onde convidam outras bandas para estar. Acha que teríamos o seu projeto se tivesse ficado por Évora? Muito provavelmente seria diferente. É óbvio que o facto de estar em Lisboa permite-me ter contacto com imensas pessoas no mundo da música e faz um pouco de diferença, claro, não é? Estar num sítio e estar no outro. Talvez existisse ciclo na mesma, mas não nas mesmas dimensões e talvez não com as mesmas oportunidades, digo. Uhum. E essas oportunidades surgem por via da Lovers and Lollipops, por via da Molinex? Sim, também. A editora ajudou bastante, eles fazem um trabalho excelente, eu acho. E o Molinex, claro, lhes dá uma ajuda sempre. Aliás, foi a minha presença em Lisboa e o contacto com, neste caso, com um amigo que tinha em comum com o Luís Clara Gomes, o Molinex, que me permitiu ir gravar com ele. Foi engraçado isso. Foi um vizinho meu, o Rui Teixeira, que mostrou a minha música ao Molinex e proporcionou esse contacto. Yeah. vamos aqui, antes de mais, sintonizar as pessoas para com a nossa conversa, porque provavelmente para alguns Lovers of Lollipops poderá não dizer nada, assim como Molinex. Então, Lovers of Lollipops, a editora, o que é para si a Lovers of Lollipops, antes de mais? Antes de mais, é um grupo de amigos, e é quase uma família, e isso é muito bom, ter uma segunda família no mundo da música, a trabalhar em conjunto para que as coisas aconteçam. É uma editora do Norte, não é? Portanto, eu estou um bocado deslocada, mas acabei por me cruzar com eles, por ter feito alguns concertos com um projeto que também já estava na editora, que era Jiboia. Exatamente. E acabou por haver o convite depois, quando eles souberam que eu estava a fazer uma coisa sozinha, e acabou por ser assim. Mas basicamente é uma família, e é isso que eu aprecio mais na editora. O Nex já tem a ver mais com a construção do som, não é? Exatamente. Foi um amigo em comum que mostrou a minha música ao Molinex, e ele ligou-me, perguntou-me se eu gostava de gravar algumas músicas com ele, a título de experiência. E nós começámos, estava a correr bem, e entretanto comecei a perceber que tinha material não só para umas músicas ou só para um EP, mas para um disco mesmo. E claro, ele foi, a parte da produção foi toda dele, influenciou em muito, claro, a sonoridade do disco, foi muito parte a parte, não é? A minha composição e as letras e as músicas, e depois a produção, os sons, portanto o trabalho final foi dele. Pois bem, está apresentado aqui os companheiros do costume, sendo que você vai, no entanto, agradecer aqui, até precisamente no disco que temos aqui à nossa frente e que está muito agradável em termos de vista, e já iremos falar sobre isso também, vem agradecer a um conjunto de pessoas, normalmente começa pela família, claro, mas depois, portanto, pessoas ligadas também ao mundo da música, não é? Inclusive até a esse vizinho que há pouco referia. Exato. São estas pessoas que fazem com que Sequim venha a ser o melhor, soar o que soa e a ter este Penélope? Sim, claro que sim. É o apoio dessas pessoas todas, a quem eu agradeço, não é? Que me permitiu ter concluído este trabalho, não é? Todas as pessoas que estão aí mencionadas contribuíram. Às vezes nem sequer tem a ver com uma contribuição a nível musical, não é? Uhum. Mesmo emocional, tenho aí vários nomes de pessoas que me apoiam muito, porque isto é um trabalho a tempo inteiro, e é certamente tem um grande desgaste físico e psicológico, e às vezes essas pessoas que estão ao nosso lado e às vezes nem percebem nada de música, mas estão ali e ajudam-nos a seguir em frente, acho que merecem, claro, o meu agradecimento por isso, porque sem ela não tinha conseguido continuar neste trabalho. I had your colors in my room, your head in my chest. I thought I was going back to another fake tale. Oh my, I started to cry when I looked at you. I was wondering. I started to cry when I looked down at you. I was wondering where. trying to find another lover. Oh yes, your head is down on water, trying to find another lover. And it's falamos ainda de Lovers of Lollipops e não resisto de voltar um bocadinho atrás, só por uma questão. Como sabe, é uma banda, tem vindo a agregar ao lado de Lovers of Lollipops vários nomes, sendo que dos primeiros que aqui, falámos do André Tantugal, não é? O homem da Weatherman, que tem também dentro de dias um novo trabalho que irá também aqui ser destaque, mas da qual já destacámos trabalhos anteriores. E tem sido um coletivo muito interessante, a parte de outros em Portugal, o Pataca Discos, lá em cima do Norte, a PAD, dos Peixe Avião, que tem sido um cluster, melhor ainda, um alfobre de bons projetos. É interessante estar agrupada enfim, num coletivo destes, e o que é que isso permite, acho que de melhor do que se estivesse só isolado a lançar um disco? Tudo, quer dizer, é impossível, eu não sei, também tem a ver com a minha experiência pessoal, não é? Não tenho a capacidade para fazer uma coisa destas sozinha, é quase impossível para mim. Eu acho que o melhor de estar num grupo destes, pertencer a esta editora que tem tantas iniciativas tão boas, é mesmo para já trabalhar com pessoas que estão muito próximas de mim, não é? Que não só em termos de idade, mas de gosto musical e, não sei, objetivos. E depois porque nos possibilita, cá está, não é só a parte de edição e divulgação do nosso projeto individual, é também o facto de, por exemplo, eu posso dizer, nós tivemos o último fim de semana no Tremor, nos Açores, não é? Exato, e foi praticamente uma espécie de retiro. Uhum. É mesmo bom estar com as outras pessoas e às vezes eles possibilitam isso. Existe muito esse tipo de iniciativas da parte deles de juntarem todas as bandas que eles têm e vamos tocar aqui todos. E isso é muito bom porque existe criam-se muitos laços. Uhum. E talvez até a possibilidade de novos projetos entre pessoas das várias bandas e dos vários projetos. E eu acho que isso é das melhores coisas, de estar com eles. Sem dúvida. O Tremor é, significativamente, um momento bom. Pronto, já lemos várias coisas sobre este espetáculo. Estou a falar deste festival nos Açores, onde, por exemplo, no Exerve teve salas esgotadas. Não é? São os momentos bons dessa união. Mas este coletivo também tem a vantagem de, enfim, de poder unir as pessoas nos momentos maus, naqueles momentos de desânimo em que parece que tudo é muito difícil. Claro que sim. Acontece sempre. Contratempos, não é? E acho que nunca existe uma separação. Quando as coisas correm bem ou mal, acho que a união é que faz a força, não é? Como se diz. E eu acho que, pelo menos daquilo que tenho vivido com eles, com Lovers, mesmo em ocasiões em que as coisas não correm como nós esperamos, há sempre uma solução, mesmo que não seja a ideal, mas... Eu acho que eles são muito profissionais nisso, mesmo, e tem sido bastante gratificante estar com eles. All alone in this white garden, I can run, I have to stay, 'cause I'm addicted to you. And it's so strange how I'm a temos então uma menina Débora a residir em Lisboa com um coletivo que basicamente de pessoas do Norte. Bem, como vemos, o país é muito pequeno, tudo é possível. E precisamente também é possível que se venham a festejar as coisas, precisamente nos Açores. Falas dessa experiência, precisamente da semana passada. Ah, foi ótimo, foi que o sítio é lindíssimo, eu nunca tinha estado em Ponta Delgada, São Miguel, quer dizer, nos Açores em geral, só tivemos a oportunidade de estar em São Miguel e foi muito bom. O público está sedento de coisas novas naquela ilha e foi mesmo agradável, todas as pessoas super simpáticas connosco, fomos bastante bem recebidos. Mesmo o meu concerto, eu não tive a oportunidade de ver muitos concertos porque os horários eram muito pesados. Claro, estamos a trabalhar, mas acho que era uma iniciativa incrível de dinamizar mesmo com o comércio e o centro histórico. E acho que correu bastante bem, eu penso que escutou, não sei, em geral. Uhum. O que é bom sinal, não é? E acho que é uma coisa para se repetir. Provavelmente eu não vou poder ir ao próximo. Claro, é uma logística que não é realmente fácil, não é? Exato. Mas correu tudo muito bem e eu adorava voltar. Sim. Tribe and I can por meio da nossa conversa, os nossos ouvintes já vão ouvindo temas deste álbum Penélope, o que permite, desde logo, criarem, melhor que ser eu dizer, criar uma imagem assim, da sua música e deste álbum. Uma vez que é um primeiro, não vou-te perguntar-lhe, a criação deste disco foi, digamos, sentou-se e vamos criar um disco, vamos esquematizá-lo, criar as letras e as músicas, ou de algum modo traduz aqui aquilo que vem sendo o seu trabalho mais ou menos organizado ao longo de vários anos? Sequin é um trabalho recente. Não compus de todo as músicas do disco para serem colocadas no disco. Foi fazendo, foi intuitivo. Eu precisava de criar qualquer coisa, estava num momento bastante de estagnação criativa na minha vida e Sequin foi a resposta a isso. Fui criando temas, não existe uma razão ou uma lógica na criação dos mesmos, mas no fundo eles enquadram-se todos na mesma perspectiva, na mesma ideia. E só mais tarde, só já... Eu comecei a gravar músicas com o Molinex em junho, julho do ano passado, já não me lembro muito bem, e só mais para o final, em outubro, é que começámos a perceber que eu realmente tinha material para um disco. As músicas que eu tinha composto faziam sentido todas juntas no mesmo trabalho. Take me. nós fomos tendo conhecimento do seu trabalho por lives do que na internet se ia escrevendo e vendo, normalmente mais com o tema com o Beijing, e que de algum modo foi despertando nas pessoas a curiosidade sobre aquilo que viria aí. Teve, ia tendo feedback das pessoas que iam reagindo àquilo que iam vendo? Sim, sim, sempre. Especialmente ao vivo, não é? Porque eu não lancei muito mais coisas. Mas tive sempre feedback, tanto de amigos como de desconhecidos, não é? Pessoas que iam aos concertos e diziam: ah, eu só ouvia Beijing, mas agora pude ouvir mais. E acho que em geral foi tudo bastante positivo, o feedback que tive, que deu-me também um bocado a certeza de que eu poderia continuar no mesmo trabalho, não é? Porque eu não faço música só para mim, eu faço música, claro, para as pessoas, e isso é bastante importante para mim, saber se as pessoas se identificam ou não, se gostam ou não. E até agora tem sido bastante, toda a gente bastante calorosa nos comentários. Muito bem, e aliás há várias críticas que já lemos, algumas até muito dispares da maneira como interpretam o seu álbum, o que também permite perceber que, enfim, cada um interpreta a sua maneira, naturalmente. Sim. Sendo certo que tem aqui uma linha de continuidade e podemos, para quem tem o feitio de querer, enfim, colocar um label, mas é música de inspiração eletrónica, digamos assim. Pop ou não, mas há de facto a componente eletrónica, porque é aí que se baseia. Uhum. Sempre foi aquela música que mais mexeu consigo? Não propriamente. Eu tenho gostos bastante dispares a nível musical. Gosto de tudo um pouco. E por exemplo, a minha experiência, inicialmente na minha adolescência, sempre comecei a ter, foi bandas de rock e era mais a minha área. Mas não sei, acho que foi uma necessidade pessoal de concretizar talvez essa parte, a parte de experimentar um pouco da eletrónica, que nunca tinha experimentado, saber se conseguia fazer ou não. E entretanto, depois de experimentar, acho que me sinto bastante em casa e é uma coisa bastante natural em mim. Pois bem, então, até para percebermos o que é que houve e as afinidades que tem, nós temos sempre na Quem Se Estranha, estreia aqui na Rádio Boa Nova, que é uma casa da Ana, uma fase de desafios. Vamos então a eles. Imagine, e o primeiro é este, imagine que vai haver um concerto aqui seu em Oliveira do Hospital. Sim. Já me confidenciou que não sabe, portanto não conhece a cidade, portanto está feito o convite. Mas pronto, okay. Vem fazer um concerto e, como tal, lhe permite trazer consigo duas bandas, dois autores nacionais. Uhum. Quem é que iria convidar? Juba, uma banda nova, recente, aqui de Lisboa. Uhum. Gosto bastante deles, acho que as músicas deles são muito fresquinhas e tipo, levaria-os certamente comigo. Outro nome nacional muito meu agrado levaria Caldet Gazelle, o do Lisboeta também. Agora o desafio é outro. Vem alguém da cena internacional e, chegando a Portugal, diz: ah, eu não preciso de ter no meu concerto se Queen. Com quem é que a Ana Miró gostaria de participar aqui num concerto? Internacional? Uhum. Ah, tanta gente. Não faço ideia. Gostaria bastante de James Blake, sem dúvida. Tenho uma grande admiração por ele. Like a waterfall in slow motion, like a waterfall in slow motion. Isto é que dizem que é o mais difícil. Imagine que vão fazer um disco de tributo a um autor ou banda nacional. E chegam ao pé de si e dizem: Ana Miró, queremos uma versão de um tema desse autor para incluir no tal disco de tributo. Okay. Que tema gostaria muito de fazer uma versão e que autor seria esse, naturalmente? Talvez ao José Cid. José Cid? Sim. Sim, mas a parte dele do... Mais rock sinfónico, digo. Exato, eu. Exato, exato. Seria... Entre Vênus e Centauro. central emitiu o sinal no ecrã do radar, tudo indica normal. Não falo daqui dos concertos também e da edição, e há pouco eu insisti muito, porque gosto de mistificar um bocado isto, porque as pessoas podem julgar que fazer um disco é dar um pontapé numa pedra e vamos fazer daí um disco, não é? E às vezes pode parecer simples quando estamos a ouvir-vos a voz, e há pouco existiu também a ideia de estar ligado a um coletivo que de algum modo pode ajudar aqueles momentos menos simpáticos, não é? Da edição. Mas agora temos aqui já o disco, temos aqui já o produto, assim, e temos que dizê-lo assim, porque enfim, há um marketing associado também aos discos, e sendo certo que o disco estará para venda a partir da próxima segunda-feira. Mas é um disco que tem é muito agradável ao toque e é muito colorido, um verde muito, muito interessante, e depois tem assim na capa, não é? Como quer dizer, esta sou eu. O que é o seu dedo neste disco, que abrindo temos inclusive uma flor e a possibilidade de conhecer todas as letras do álbum? Isso foi um trabalho que eu fiz com dois amigos meus, a Ana Manuel e o Paulo Catumba, que têm um coletivo que é o Tanque, também são do Porto. O Paulo é de Bragança, acho eu, mas vivem no Porto, e portanto eu tinha uma ideia muito simples do que queria fazer, e essa ideia era simples. Eu queria uma capa, e mesmo o artwork, simples e direto, bonito, e acho que foi o que conseguimos. Eu queria que fosse mesmo um despido de artifícios, e desde o início que também a fotografia fazia sentido na minha cabeça. Eu gosto bastante de fotografia, e a Ana, que foi quem fez a parte da fotografia, tem um dom especial. E acho que a nossa comunicação criativa resultou muito bem e está à vista. I'll go to the stars and they'll touch me. They'll touch me with cinnamon. Oh yes, I'm freezing like a rocket on the cold space. Thunder skin is taking me over. apesar de ter já até um teledisco, por exemplo, o Naive, como sabe, as coisas vão ficando ao nível da internet. Sim. Que hoje é um campo enorme, então claro, não é menosprezar a internet, muito pelo contrário, mas é que, efetivamente, não há, por exemplo, espaço para a música em canal aberto. Enquanto uma pessoa que está a lançar agora, como é que vive com este dilema? Acho que é, pelo menos para mim, é óbvio que se existisse um espaço, era ótimo, não é? Mas eu acho que isso é uma coisa muito, muito natural para as pessoas que trabalham em música, não dependerem desse tipo de divulgação, porque realmente não existe muito apoio. Existem algumas coisas e eu tenho 3 ou 4 situações em que hei de estar presente na televisão, mas não... cá está... As pessoas regem-se mais pela internet, não é? Uhum. Eu acho que existe todo um... As pessoas podem procurar o que quiserem, receber a informação que quiserem, e é uma coisa muito mais livre. Portanto, não me chateia nada que as minhas coisas fiquem por aí, porque eu acho que até agora têm estado bastante bem entregues. Uhum. E é um bocado... É óbvio que faria toda a diferença... Se existisse essa oportunidade de mostrar as coisas num canal aberto, mas não, pelo menos para os pequenos músicos, não é? Eu digo, nós já estamos muito habituados a ter que lidar com outro tipo de plataformas de divulgação. Portanto. Já nasceu com elas, aliás. Sim, não é? É isso. Eu há 8 anos atrás, enfim, quando digo 8 anos atrás, é um problema que é ininterrupto, mas já o fazíamos antes, avulso. Uhum. E começámos no advento do MySpace, que hoje já praticamente ninguém fala, não é? Uhum. Nós temos já contas de outro tipo de plataformas. Portanto, no seu caso, até porque é uma jovem, muito jovem, não é? Há pouco falava da adolescência, é preciso ver que a sua adolescência foi feita já neste século, não é? Sim. Portanto, e às vezes faz toda a diferença, não é? Não ter passado por aqui, passaram já músicos, têm mais alguns anos que a seguir. Portanto, de algum modo foi aqui a circunstância que a necessidade aguçou o engenho. Exatamente. Eu acho que para quem está a começar, Cico ainda não é o meu primeiro projeto, portanto, apesar de eu ser novinha, já faço isto há cerca de 10 anos. Uhum. Mas nós vamos aprendendo, claro. Ao longo do tempo, com quem é que se pode contar. E a internet, sem dúvida, é talvez o nosso melhor amigo, porque permite-nos fazer tudo e ter alguma visibilidade. E eu acho que é muito positivo, óbvio que cá está, os projetos. Existem tantas coisas em Portugal e a maior parte das pessoas às vezes não conhece porque se limitam apenas a receber aquilo que ouvem na televisão. Porque eu acho que a rádio está muito à frente a nível de tentar cobrir toda a informação que existe a nível musical. A rádio divulga imensas coisas, mesmo que não sejam muito conhecidas. Eu tive a sorte de ser radio-friendly, né? Uhum. E sou muito acarinhada pela rádio, é sempre um prazer falar com todas, porque eu acho que fazem um trabalho incrível. A televisão já não tanto, é uma coisa mais só grandes músicos é que aparecem, os mais pequenos ficam deixados um bocado para o lado, os novos são assim um bocado negligenciados e acho que é pena, porque o grande público não tem conhecimento de tanta coisa boa que há por aí. Pois é, preciso chegar às pessoas. Depois, se as pessoas gostam ou não, são outros 500. Mas aí já fica o arbítrio delas, gostarem ou não, não é? Exato. Agora é preciso chegar lá. É isso. Acho que falta mesmo muita divulgação das coisas que se fazem por aqui, porque existe mesmo muita coisa boa, má, tanto faz que gostem ou não, mas às vezes as pessoas nem têm possibilidade de chegar até essas coisas só para decidirem se vão ouvir, se vão comprar, se vão assistir um concerto ou não, porque não existe nada sobre esses projetos. Disse há pouco... fora da internet. Claro. Disse há pouco que é um prazer falar com as rádios. Olha, não imagino o prazer que foi falar consigo, Ana. Desejar-lhe as melhores felicidades para este Penélope. Obrigada. E iremos estar atentos, divulgar a nossa quarta parte. E seguramente iremos falar mais vezes, por via, eventualmente, da Raquel Lainz, que permitiu esta conversa também. E iremos bater-lhe à porta para saber o que é que andará a fazer também daqui a uns tempos. Com todo o gosto. Um abraço, obrigado por tudo. Obrigada. It's kind of Thank you.